A Prefeitura de Ouro Preto assumiu perante o Ministério Público de Minas Gerais uma série de compromissos para regularizar o controle das populações de cães e gatos no município. Entre as 16 obrigações assumidas, constantes em um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, estão a regularização do canil municipal e a castração controlada de cães e gatos. Estima-se que a população de caninos seja superior a 14.300. Já em relação aos felinos, a estimativa é de aproximadamente 5.500 animais. De acordo com o TAC, a Prefeitura terá que apresentar à Câmara Municipal de Ouro Preto, até o final deste ano, um projeto de lei sobre o controle populacional de cães e gatos no município. Sobre a castração de animais, o município deverá castrar anualmente cerca de 10% da população de cada espécie, sendo aproximadamente 1.400 cães e 550 gatos. Entre as obrigações, o município não poderá promover a eliminação da vida de animais pelos órgãos de controle de zoonoses, pelos canis situados no município ou por qualquer outro estabelecimento, à exceção dos casos em que seja indicada a eutanásia. A Prefeitura deverá ainda iniciar a execução de manejo humanitário e efetivo de cães e gatos em área urbana, que prevê uma série de ações, entre elas a fiscalização e controle de pessoas físicas e jurídicas que comercializam animais. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.